Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. É isso aí. Obrigado, Maurício, por entregar os microfones aí pra gente. E nesse instante a gente começa aqui a segunda edição do Feito Música. Então, a ideia desse programa, como eu já falei anteriormente, e vou repetir até que a gente tenha um lugar de comunicação direta com a Vila Anglo e com os espectadores ouvintes da Rádio Mundo Novo. O conceito da rádio é uma rádio comunitária. Ela nasce aqui dentro do Condô como um projeto cultural, mas a ideia é que a gente coloque a rádio na rua e que a Vila Anglo ganhe a rádio e que a gente construa essa rádio de maneira coletiva e com as pessoas que vivem aqui, que têm interesse em música, em arte de uma maneira geral e na comunicação e difusão. Então, estamos aqui abertos, construindo, porque nesse período de quarentena aproveitamos os projetos que tínhamos engavetados e como o isolamento nos levou para esse caminho de buscar as alternativas. Então estamos aí transmitindo diretamente do site do Condô, né, que é uma conquista para a gente, então uma alegria enorme estar transmitindo ao vivo a Rádio TV Mundo Novo pelo canal do Condô, na página do Condô Cultural. E hoje a gente vai fazer o Feito Música com um artista muito especial. Além de compadre, além de santista, o que, que eu posso dizer mais? Técnico de som, produtor, técnico de estúdio. Puxa vida, quantas configurações dentro dessa área musical eu poderia imputar e mais um monte de coisas aqui. Essa figura, que é técnico desde 1984 e em estúdio desde 94 e produtor musical de muita gente boa, e daí vai contar pra gente aqui tudo isso. É um adorador de música preta, funk, reggae, samba, MPB. Gosta de cachoeira, sonha na vida em conhecer todos os parques nacionais que já pôde visitar e quer conhecer todos mais. E gosta de moqueca, de frutas, macarrão, frango assado e de pizza. Evaldo, você pode falar aí, daqui a pouco o Uli se apresenta, que eu acabei até pulando a Uli aqui. Mas esse, fala aí, Evaldo. Esse aqui é um belo resumo, um belo currículo, inclui uma moqueca. A primeira moqueca que eu comi na vida foi na sua casa, Evaldo. Ó, pra você ver como é um vício, né? É um vício que me acompanha, vício bom. Bom, comer na casa do Evaldo é sempre uma experiência, né? Não só comer, como passar uma tarde ali degustando bebidas e comidas é algo sempre muito prazeroso. Evaldo é um anfitrião de mão cheia. Valdo e Vi são anfitriões de mão cheia. A gente sempre comenta que mixar e cozinhar tem uma relação. Total. A gente sempre comenta isso, muito bom. Deixa eu falar, queria primeiro parabenizar vocês aí pela iniciativa dessa rádio, né? De todo o condomínio, na realidade, porque a rádio é só mais um... A Rádio TV vem só para completar mais tudo que vocês estão fazendo aí pela Vila Anglo e agora pro resto do mundo com a rádio. Muito bom mesmo. Ai, que massa. Evaldo, é sempre bom falar que essa proximidade, né, e você ser o convidado de hoje, em função, primeiro, da gente estar nessa coisa de isolamento e com as relações bem estreitas e tal, e a gente tem se falado bastante por causa do programa Três Orelhas na Estrada, que, puxa, é muito, muito, muito legal de escutar os trabalhos e tal, e toda essa experiência tua, né, das gravações durante os shows. E conta aí pra gente um pouco, Evaldo, como é que tá sendo esse fazer aí da rádio, como é que você tem pensado e o que vem na tua cabeça quando você tá ouvindo, né, o original, gravado lá em cassete, MD, seja lá o que for. E essas memórias todas vêm à tua cabeça daquele momento que é único e tal, e que você registrou e traz pra gente no programa que acontece todos os sábados às 8 horas da noite. Conta pra gente um pouco aí esse processo. É, pô, sabe que eu sempre olhava aqui para os meus cassetes e MDs, tudo que eu tenho aqui no estúdio de gravações, falava, eu tinha que fazer alguma coisa com isso, né? É porque é muita informação, muita coisa legal, muita música legal, um momento ali que a gente, o Nivaldo nem chama de gravação, chama de registro, né? É um registro do show ali, porque o show é na hora, a gente sabe que é muito diferente de mixar num estúdio, então a gravação não é aquela perfeição, mas tem uma grande, eu achei que tinha uma grande importância, tinha que fazer alguma coisa com isso, e quando pintou essa oportunidade da rádio, eu achei perfeito, porque eu não tenho como trabalhar isso profissionalmente, vamos dizer assim, porque eu teria que ter autorização de todos os artistas e tudo. Então, como é uma rádio experimental sem fim lucrativo, então eu posso pôr isso no mundo de uma maneira que... Acho que não poderia ser de outra maneira, entendeu? Porque eu já tinha pensado em fazer um programa, mas é muito delicada essa parte burocrática, vamos dizer assim. É. E quando eu comecei aqui a ouvir as coisas, as lembranças, né, que você me perguntou, é muito emocionante, porque você tanto tem artistas que até hoje viraram amigos, como eu trabalhava com as mulheres negras e hoje eu sou amigo do André, então uma coisa que veio somar, sabe, como o Fernando Abreu, ou como ter participado do primeiro show da Marisa Monte, imagina, primeiro show da Marisa Monte em São Paulo, quem que era Marisa Monte, né? Uhum. Era mais uma cantora que vinha aí, né? E aí, ver o que ela virou hoje, você fala, pô, realmente é um momento especial que você estava ali presenciando. E essas lembranças vieram bem à tona, vou te falar. Muito, muito bom, né? Porque é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Sempre gostei. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, uau, me encontrei, né? Não sabia o que ia fazer na vida até os 20 anos. Então, quando eu descobri essa profissão e mergulhei nela, foi maravilhoso. E agora, ouvindo as coisas antigas, falando, nossa, eu fazia assim, fazia assado. É muito bom. Mas, Evaldo, tem uma cigarra. Alguma coisa que está vibrando, não sei se é teu celular, alguma coisa que faz um pam, pam, como se estivesse vibrando. Sei. Talvez seja o celular, né, que eu estou no celular. Ah, tá. E alguém pode estar mandando mensagem. E alguém talvez tenha mandado alguma mensagem. Eu não estava olhando para ele, vou ficar aqui aí ligado. Tá massa, tá massa. Vamos em frente. Olha, manda aí, olha. Não, eu queria saber isso, Evaldo. Quantos anos você começou? Com 20? É, com 20 anos, eu, na realidade, eu estava trabalhando de garçom num bar no Hits, que é um bar ali na Alameda Franca, um bar muito legal, uhum. E um dos donos do bar, ele abriu uma casa de show, a primeira danceteria, entendeu? A primeira danceteria de São Paulo, ele era um dos donos, ele era dono do Hits também. E eles precisavam de alguém lá, um assistente que não soubesse nada, porque ia ganhar pouco, né? Uhum. E por coincidência, quem estava instalando o equipamento de som era o Wagner Tavares e o Valtinho, irmão dele, que era amigo do meu irmão. Então, foram essas coincidências da vida, né? Ele falou, pô, pintou uma vaga lá, pô, mas é o Valtinho que está lá, então vamos... Então, a gente já entrei nessa... ali apadrinhado pela família Tavares, que na época, o Wagner, na época ele era um técnico como eu fui, porque ele trabalhava justamente com o Ney Matogrosso, trabalhava com o Gilberto Gil, trabalhava com o Guilherme Arantes, trabalhava com os tops, ele trabalhava com os tops da MPB, e aí deixou o Valtinho no Radar Tantan, que era essa casa de show, a primeira casa da danceteria, porque era assim, tinha o show e tinha DJ. Porque quando você ia assistir um show ou você ia numa boate dançar, não tinha essa um lugar que tivesse as duas coisas, por incrível que pareça. Uhum. Então, lá, eles fizeram três coisas. Fizeram um restaurante muito bom, fizeram o DJ, que tocava antes e depois do show. Uhum. E deu muito certo. Então, esse meu primeiro ano, essa minha primeira experiência, a sorte de ter caído nesse lugar, porque era um lugar para 3 mil pessoas que funcionou durante acho que 2 anos, mas o primeiro ano era quase todos os dias. Uhum. Oivaldo, e aí você já começou a gravar? Não, então aí eu comecei a gravar, mas eu não operava. Os shows do Radar, que na realidade eu tenho alguns aqui, pensei em fazer um Três Orelhas na Estrada com shows do Radar, eles são... Pra quem não sabe, o Radar é o Radar Tantã, né? Radar Tantã, que foi, era ali no Bom Retiro, ali na Rua Solon. Uhum. Que era uma danceteria para 3 mil pessoas e tal. E o que eu estava falando? Radar? Radar, que era no Radar. Perdi o fio da... Mas ok, puta, o Radar assistiu o lançamento do Velô, Caetano Veloso. Isso, teve, você tava fazendo isso. De... Porque o Radar também, os outros sócios, além de ser um dos donos do Hits, a Dedé Veloso era uma das sócias, que era a mulher do Caetano. Então o Caetano tocou lá, o Gil tocou lá. Tivemos... A Gal ia inaugurar, né? Na realidade ela foi na inauguração, depois ela não conseguia entrar de tão lotado que estava. A Gal Costa ficou lá de fora, o negócio foi bizarro. Que loucura. Ah, então, eu tava falando das gravações do Radar, né? O Radar, embora tenha sido a primeira danceteria incrível e tal, a acústica era horrorosa. Porque era uma fábrica que eles esvaziaram, muito grande, com o pé direito muito alto, toda no concreto. Então, era uma reverberação horrível. Então, as gravações, elas não são as melhores. Então, eu ainda vou avaliar se isso vai virar um Três Orelhas na Estrada. Mas eu tenho shows gravados do Lu Santos, tem do Brilho, né? Foi a banda, foi o show de estreia. Todo mundo em começo de carreira, fora o Caetano, o Hit. Não, ali passou tudo. Passou aqueles Camisa de Vênus, Hit, Traje Rigor, Paralamas. Teve várias bandas que a gente apagava de tão ruim que era. Era ruim. Tanto o som era ruim, porque assim, o equipamento era nacional, para você fazer uma ideia, né? Porque ninguém tinha dinheiro para bancar trazer uma mesa importada na época e tal. Então era tudo nacional. Então você imagina, sem querer depreciar, já depreciando a indústria nacional de áudio, ela poucas vezes ela chegou no profissionalismo mesmo, assim, né? Então era muito sofrível fazer o som lá. Então as gravações são meio esquisitas. Qual um dos melhores lugares, Ivaldo, que você já operou, fez PA e gravou com acústica? Um que eu gostava muito era o Palace. Embora ele fosse um pouco... Ele era um retângulo ao contrário, né? Você ficava mais perto do artista, né? E o PA, as caixas de som, né, elas ficavam bem abertas, então você tinha um estéreo bonito, assim, né? Era um dos lugares que eu gostava de trabalhar. Mas os teatros, em geral, são legais, alguns mais do que outros. Mas vou te falar, com acústica boa nós temos poucos aqui, viu? porque alguns até a acústica pode ser boa para uma orquestra, entendeu? Mas quando você coloca as caixas, ou você não consegue colocar as caixas no lugar adequado e acústica. O Palace é um dos melhores. O Olímpia não era uma casa boa de acústica. Aquele Via Funchal também, que foi grande, também não. O Tom Brasil é legal. Aquele retângulo preto ali, meio sem charme, mas dá para fazer um som legal. Tom Brasil. A gente falou dessas casas aí, você falou de Aeroanta também, Lago da Batata, ali também. Exatamente. Foi um início bem, bem importante também da música nacional, né, Evaldo? Ali foi porque ali era um outro tamanho, a gente chamava até de mini radar, porque era um lugar que cabia no máximo 1.000, e quando você punha 500, ficava super agradável, né? Então, era um tamanho bom, porque também não... Chegou aí até artista famoso, o Cazuza, quando foi, já era famoso e tal. Mas teve muita gente com medo de carreira. Então, 100 pessoas, 200 pessoas assistindo a Marisa Monte, por exemplo. Não era casa cheia, essas coisas. ou às vezes a casa enchia independente do artista, né? Porque também a casa, ela tinha um restaurante excelente. Então eles foram na mesma linha do Radar, né? Era quase, porque aliás, um dos sócios da Aruanta, ele tinha sido sócio do Radar, o Alfredo Pimenta, que era o arquiteto. Então tinha quase a mesma cor, sabe? Tinha muita coisa do Radar Tantan no Aruanta. E por coincidência, a gente foi trabalhar lá desde que inaugurou, né? Eu fiquei lá acho que uns dois anos, os dois primeiros anos. Mas lá, além da formação de várias bandas, né? Tribo de Já tocou lá pela primeira vez em São Paulo. Bandas que hoje todo mundo conhece. Começaram ali o Skank também. Várias bandas fizeram show ali bem no princípio da carreira e vários técnicos passaram por lá. Então, foi bom também porque circulou. Entrega uns aí. Vou entregar o Demetrius, por exemplo. Uhum. Estava aqui vendo um show que ele estava no monitor. Tem alguém me ligando, deixa eu recusar aqui, desculpa. manda um recado para ele sintonizar na rádio, fala, quer falar comigo, sintoniza lá na Rádio TV Mundo Novo. Ai, ai. Então, o Demetrius, o Polaco passou por lá. Polaco Brandão. Quando inaugurou era eu e o Valtinho. O Walter Tavares, que já não está entre nós, mas era um técnico também. No começo ele trabalhou com muita cantora, as cantoras adoravam ele, a Nausete, a TT Espíndola. Ele trabalhou bem nesse underground aí. E depois, quem mais passou por lá? Depois ficou o Nivaldo. Eu e o Nivaldo ficamos lá um tempão também. Muitas vezes eu ia para o monitor, o Nivaldo fazia o PA. Tem alguns shows que a gente vai ouvir que a gravação é dele, por exemplo. A gente foi bem parceiro ali. E o Polaco, falei, o alemão, Ronaldo, passou por lá também. Tem um show aqui que tem o nome dele. Então, além dos artistas, tecnicamente também foi bom. Todos os roads que iam lá com bandas e tal, né? Foi um período bom, bem bom. Antes de te convidar, a gente ficou viajando nas coisas que você poderia contar pra gente. Uhum. A gente queria saber sobre as viagens. Sobre as viagens. Porque aí foi sobre quando... estrada. Sobre Entendi, os perrengues. Porque aí, até aí eu ainda estava nas casas de show, né? Não viajava, né? Praticamente. Uhum. Eu comecei a viajar quando eu saí do Radar. Na realidade, teve um período entre o Radar e o Aeroanta que eu trabalhei numa locadora, assim como o Caco teve a Usina Sonora. Tinha uma locadora em São Paulo que chamava Level, e eu fui trabalhar com esse cara, que ele foi fazer um show no Radar, eu já estava operando depois de um ano no Radar, e ele gostou do som que eu fiz lá, de uma banda de baile, sei lá, e aí me levou, falou, você não quer sair daqui? Eu falei, ah, quero, já estava um ano no Radar, saí do Radar, e fui fazer a locadora. A locadora, para quem não sabe, assim, muitos lugares, principalmente naquela época, elas não tinham equipamento de som. Então, você ia fazer um show no Sesc Pompeia, você tinha que levar tudo. O Sesc Pompeia só tinha o prédio. Não tinha luz, não tinha som, né? Então, essas locadoras, elas viviam isso, de locar os equipamentos. E, nessa época, o Nordeste não tinha equipamento profissional, praticamente. Então, quando uma banda ia fazer uma turnê no Nordeste, ela tinha que levar um caminhão cheio de som, cheio de luz lá para cima para poder fazer a turnê. E nessa que foi, eu fiz minha primeira viagem, que foi com os Titãs. Eu fui para Bahia, mas eu não operava, eu só montava o equipamento, né? Cuidava de tudo, enrolava os cabos, aquela labuta. Graxa. Isso é bom também, ter passado por isso hoje eu acho muito bom. Na época eu achava até sofrível, mas agora eu vejo que forma o seu caráter, né? Você tá na estrada, você reconhece, aquele cara é eu antigamente, né? É o cara que o primeiro a chegar, o último a sair, com as mãos bem sujas. Então eu viajei com os Titãs, foi a primeira vez, fizemos acho que 5, 6 shows ali pela Bahia, só e voltamos. Na sequência... a gente alugou equipamento para um cantor, chamava Manolo Otero. Oh, Manolo, cara tinha um vozeirão. Um vozeirão, é. E ele era um ator espanhol, ele não era cantor. Na Espanha, por exemplo, ele não tinha carreira. Uhum. A carreira dele era aqui, cantando só... Tipo o Roberto Leal, não? Ninguém em Portugal quase conhece o Roberto. Assim, eu não canto para você, eu canto para ti. Para ti, né? Umas músicas bem chumbrelas. Assim. Mas beleza, vamos lá. Nem sabia quem era o Manolo Otero. Fui lá fazer a turnê e a turnê era maravilhosa, porque era todas as capitais do Nordeste, ou quase todas, shows ser sábado e domingo. Então eu ficava de segunda a quinta conhecendo Fortaleza, para quem nunca tinha ido, só ia até Itanhaém até então. Então eu pirei, falei, e aí o hotel era bom, tudo era bom, era uma turnê dos sonhos, quase que depois, acho que eu não fiz nenhuma igual aquela, igual essa primeira, acho que só essa primeira mesmo. É, também tem uma coisa da novidade, né, Valdo? Acho que eu sei um pouco do que você está falando, que é essa coisa de você entrar nesse universo e começar a ver essas possibilidades de viajar para outros estados, conhecer outros lugares. Ficar em hotel. Hotéis, eu não ficava em hotel, né? Ir para fora do Brasil, né? A gente... Depois veio essa... Foi crescendo as tours, né? Mas conta história. Você falou de Titãs, é? Titãs ou Paralamas? O Titãs depois... Mas conta uma história dessas histórias que ficam, sabe? O cara esqueceu, os caras esqueceram o baixo, foi pra Porto Velho, daí a sanfona foi lá pro... não sei pra onde. E meia hora pra começar o show, o PA não tava ligado. Isso aconteceu agora recentemente, né? Não precisa nem ir lá nos Titãs. Quero saber de coisa antiga, Valdo, pra não comprometer ninguém. Vamos lá. O Titãs foi o seguinte, eu digitalizei ontem um show aqui do Scove e a Máfia, que era uma banda ali, final dos 80, ali começo dos 90, que era muito legal, né, era uma banda de funk, mas muito legal, com os backing vocals incríveis, que era o Che e o Bucaça, e eu digitalizei esse show, era um show que foi numa casa que chama Dama Choque. Total. Chamava Dama Choque, né? Ali perto de onde é o Sesc Pinheiros. Atrás, né? Naquela rua de trás ali. Era uma casa grande, meio esquisita. E o Scove e a Máfia fez um show de lançamento do disco com uma grande gravadora, com a EMI. Que era? Então foi... tinha Atropelamento e Fuga, como é que é? Exatamente. Atropelamento e Fuga, Automóveis, Automóveis... Vocês vão ouvir isso no próximo programa. Três Orelhas. Scove e a Máfia, no próximo Três Orelhas. Mas conta aí. E foi um show super produzido, que tinha uns carros antigos, uns Ford dos anos 30, aqueles de roda fininha, tinha figurantes. Foi um show super produção. E quem estava assistindo esse show era o Charles Gavan, baterista do Titãs. Aí ele foi na mesa falar comigo. Porra, você que tá fazendo esse som aí? Sou eu mesmo. Aí, uma semana depois, ele me liga e fala, você não quer vir trabalhar no Titãs? Puta que pariu. Aí eu falei, uau! E na época eu achei que era pra fazer monitor. Uhum. Né? Pra quem não sabe, tem o técnico de PA, que faz o som pro público, e o técnico de monitor, que faz o show pra banda. E como eu já tinha trabalhado com os Titãs em estúdio de ensaio, assim, eu já tinha feito monitor para eles, eu falei, acho que eles estão me chamando para monitor. Ah, é para monitor? Não, é para o PA. Falei, uau, PA era tipo... Uhul! Aí minha vida mudou, né, cara? Você sabe PA, que o PA, quando você... O PA parece que é sentar na janelinha, né? E aí com 25 anos você vai trabalhar com os Titãs, turnê no Brasil inteiro. E eles estavam bombando esse período, hein, Valdo? Tava, eles tinham, na realidade, eu fiz uma última turnê meio bombada, que foi o Oblesk Blau. Massa. Eu fiquei 5 anos com eles, fiz 3 turnês. Uhum. A primeira, foi o último ano completo, que tinha os 8 Titãs ainda. O Arnaldo e tudo. Uhum. Então fizemos essa primeira turnê. Depois a segunda turnê já não foi tão boa, que eles vieram com um som pesadíssimo, que eles queriam ser Sepultura. Entendeu? Eles queriam conquistar o mercado internacional, vamos fazer rock pesado, só que não deu certo, o disco foi um fiasco, né? E depois desse disco eles até trouxeram o Jack Endino, que é o produtor do Nirvana, para produzir o outro disco, aquele Titanomaquia, que aí é um disco mais legal, e a turnê voltou, melhorou de novo. Uhum. Mas foi tipo, eu vi toda ali saída do Arnaldo, né? E na sequência, saída do Nando também. Uhum. E a saída dos dois. Foi com eles, aliás, que eu aprendi a comer, Caco. Caramba, como é que é isso? Porque eu viajar, na realidade, eu fui contratado, era para eu viajar com a equipe, né? Tinha um ônibus da equipe e um ônibus da banda. E a equipe era... Não era fácil viajar com a equipe. Falei para os caras, falei, ó, os horários me matam. Não adianta eu chegar lá para fazer o show sem dormir, porque a equipe não dormiu, viajou, sei lá. E eu não precisava estar lá tão cedo, né? Então, passei a viajar no ônibus com eles, né? E o finado Marcelo Fromer, que era o guitarrista, um dos guitarristas, ele tinha essa coisa com comida. Ele escreveu livros sobre gastronomia e tudo, sobre restaurantes. Então, quando eu, assim, na estrada, parava, e descia só ele, ele ia na cozinha do restaurante, via, aí voltava pro ônibus e falava, ó, aqui é legal, aqui não é legal. E fora isso, tinha assim, ó, estamos indo para Londrina, era Maringá, que tinha um restaurante português sensacional, meu, que era quatro mesinhas, assim, a gente fazia encomenda um dia antes do bacalhau, que ficava, entendeu? Foi com eles que me despertou essa coisa do paladar, falei, nossa, meu, e comer bom. E quem que era, Evaldo, fugiu aqui, quem que era que ia pra cozinha? Era o Marcelo Fromer. Ah, o Marcelo. O guitarrista, que ele chegou a escrever livro e tudo sobre gastronomia, né, ele gostava muito. Que massa. Então, com eles também, que eu entrei nesse universo aí de comer bem, que também é um vício bom. Nossa. E o vinho? Mas... E o vinho na mesa de pé? O vinho veio depois. Oh, me mandaram mais uma, uma mensagem. É o teu celular aí. Avisamos. É. Vamos avisar todo o público da Rádio TV Muito Novo. É. E os amigos do Evaldo, que ele está em plena entrevista pelo próprio celular, porque... Nunca fui tão procurado. Vai ver que é os caras do Titã falando, ô Evaldo, segura aí, não fala não, velho. Alô, aqui é um advogado. Né? O problema vai ser se o Marcelo Fromer te ligar aí. Mas então, assim, ó, o Evaldo tá com o próprio celular, a gente tentou fazer ligações e é claro que a cada dia a gente vai tentar melhorar e deixar uma condição cada vez mais de qualidade para o espectador, né, para o ouvinte da rádio, TV, mas também entendendo que são essas coisas normais, assim... Evaldo, eu tenho encarado o programa e os programas, sabe, como uma ligação, cara, de uma chamada de telefone, que nem a gente está fazendo agora, como uma chamada de vídeo, sabe? Para a gente também fazer com essa tranquilidade, respirando, saber que a gente está produzindo isso, né? Vou reforçar isso. A gente está produzindo isso mais como provocação, como incentivo, né? Que nem eu não sou um apresentador, né? E tô aqui cumprindo esse papel porque estamos num grupo reduzido de pessoas para fazer, mas a ideia é que venha alguém com inteligência, com condições de preparar um programa e fazer as entrevistas de maneira mais assertiva e tal, e até receber um convidado ilustre como você, meu compadre, de maneira mais adequada, porque eu vou ficar falando que coisas, eu ia falar merda, mas eu acho que é uma coisa que não se deve falar numa rádio comunitária. Por exemplo. Então eu vou falar qualquer coisa aqui que pode soar estranho ou fora de ordem, vocês me desculpem, porque isso não é uma função que eu quero assumir e estar presente o tempo todo, mas que, nesse momento, estamos aqui para fazer. Eu e Uli, e Uli tem que falar, porque ela não falou nada. Eu estou quieta aqui, eu estou aqui. Eu vi mensagem hoje no meu celular que a voz dela é bem bonita. Epa. É ótima. Uli, só para se situar, assim, de uma das coisas que a gente estava falando, as coisas mudaram muito, né, da época que a gente está contando essas histórias dos anos 80, 90 para agora, porque quando tinha um show em São Paulo, tinha um show em São Paulo, entende? Ah, hoje sim. Você tem o Paul McCartney tocando no mesmo dia do B.B. King, no mesmo dia, sabe? Você tem, né? Vem um show internacional, você nem fica sabendo, não deu tempo de saber. E na época não, tipo, um show no Aeroanto, quem vai tocar no Aeroanto esse fim de semana? Era uma coisa, assim, né? Era uma... tinha uma outra força, sabe? É engraçado. Uhum. Como agora já tem muita opção, muita tribo, né? Tá, então era uma coisa... Era muito diferente. Tinha uma certa importância, né? Tinha um significado, né, Evaldo? Os shows de uma forma geral, né? É, eram poucos, né? Então você ficava, não sei quem vai vir pra cá. Você falava, uau, vai ter o show do fulano, incrível. Agora o Paul McCartney faz show em Araraquara, né? Uma vez por mudou mês, muito. Né? Não tô desmerecendo, tô só dizendo que as coisas mudaram bastante. Mudaram mesmo, dessa época que a gente tá falando pra agora. Tanto de equipamentos, como de condição técnica e tudo. E mesmo essa coisa de ter lugares para tocar. Sim. Bem diferente. Evaldo, e de Safra Nova, né? Porque assim, o programa trata bastante dessa coisa de registro, né? Como Nivaldo Costa, grande Nivaldo Costa. Assim, eu conheço poucas pessoas, mas o Nivaldo acho que é o melhor técnico de monitor que eu conheço na vida. Ah, ele é bom demais. É, né? E então essa coisa do registro, né, das gravações e tal. O que você vê hoje, Evaldo, no meio de toda essa profusão de sons, né, de ritmos e de tribos, né, que tem sons diferentes, e tanto internacional como nacional, tanto tendências, né? A gente tem funk, sertanejo, tem lã, tem uma infinidade de linguagens musicais acontecendo, né? E o que você uhum. que consegue ver hoje, Evaldo, assim como potente, meio que olhando como você, na experiência já de tanto tempo de estrada, olhar para hoje e falar assim, putz, isso é um grupo tipo, vai ser tipo Marisa Monte, vai ser um Titãs, vai ser um, sim, sabe? É, primeiro assim, é bem difícil, né, porque eu já falava assim, pulverizou, né, antes você tinha assim, uma cantora aqui, uma cantora ali, um negócio aqui, agora não, agora você tem centenas de cantoras, centenas de duplas sertanejas, né, tudo muito, outro dia o Peninha tava falando, o grande Peninha também, que ele falou que sua música é um grão de areia na praia, entendeu? Agora, sim, se esse grão de areia vai fazer parte do castelo ou não, a probabilidade hoje em dia é mínima, assim. Então, eu acho difícil essa coisa de adivinhar. Eu, por exemplo, nunca acharia, ouvindo Ana e Vitória, que Ana e Vitória iam se tornar Ana e Vitória, entendeu? Sim. É, a coisa comercial, eu acho muito difícil, cara. Porque você vê pessoas que cantam muito bem e elas ficam meio amadas. Tinha ali, não consegue andar tão bem como outras bandas muito... Tchan, tchan, tchan, tchan, e pau, todo mundo adora o tchan, tchan, tchan, sabe? Aquela coisa mais simples, mais singela. Ou mesmo, às vezes, um funk escroto que faz muito sucesso, fala, meu irmão, por que que isso faz sucesso? Então, é muito difícil. Eu não consigo... É. Eu vi outro dia descobri outro dia uma cantora, para citar alguém mesmo, assim, que chama Vanessa Moreno. Que ela canta muito, toca violão muito, toca Djavan, toca João Bosco, não é tocar violão Caetano Veloso, né, que o Caetano mesmo fala, ele não sabe tocar violão, né, sabe ali a exposição só, né. E você gravou alguma coisa com a Vanessa, não só... Tá... Não, eu conheci ela agora na pandemia, no Instagram, Tô seguindo ela e vendo ela, e ela faz umas percussões com a boca ao mesmo tempo, enfim, uma pessoa que você fala assim... Isso aí tem que acontecer alguma hora, alguma coisa. Ô, Evaldo, vamos ouvir um pouquinho? Não. Ó, Max achou ela aqui. Achou? É Vanessa? Moreno. Max, é Vanessa Moreno. Qual que é a música aí, Max? Só pra... Pode mandar aí no... Vou ver ela cantando um Djavan que me lembrava a Elis Regina. Divisões, o negócio você fala uau. Ah, que massa. Então, o Max tinha falado aqui, eu não consegui ter a oportunidade de falar. Se você quiser citar qualquer música aí, Valdo, pra gente achar aqui e tocar. Entendi. Se tiver a Vanessa Moreno aí cantando Djavan. Djavan. Então, Vanessa Moreno cantando Djavan. Você sabe se é a música, Valdo? O nome da música? Azul. Azul? Aí, vamos aí. Mas então manda lá, daqui a pouquinho entra a Vanessa Moreno. Não, essa foi uma que eu lembrei. Cantando as máximas, massa, referência massa. E aí, Evaldo, conta. Eu queria ouvir uma, aí, ó, eu queria ouvir uma história cabeluda, velho. Não consigo te tirar isso. Então, uma história aí, cabeluda de alguém que não foi pro show. Não foi pro show. No Titãs eu era cabeludo, você lembra? Você sempre, né? Você sempre teve cabelão, né, Valdo? É, eu tinha cabelão, cara colado, lindo, né? Uma maravilha. Tinha um hold que me chamava de Betânia, né? Betânia. Evaldo, conta pra mim, da onde vem Badá? Então, do cabelo. Justamente dormindo no ônibus à noite, assim, tá? Voltando pra casa. Acordamos de manhã para entrar no hotel, né? Então eu tô descendo a escadinha, aí o cara olha pra minha cabeça e fala assim: nossa, isso aí parece uma badalhoca. E daí virou Badá, entendeu? Porque no Titãs a gente, todo mundo tinha apelido, né? Capitão Ninica, que o diga, o Nivaldo, né? Capitão Ninica? É, não, todo mundo tinha apelido. Vai entregando aí. Tinha o Rô de Marião, era o Lelê. Lesma Lerda. Grande o bullying era pesado. O Puxa Titãs era, vida. Era divertido. É. Aí só continuando. Do Titãs eu fiquei pouco tempo. Fiquei 5 anos. Eu acho que é pouco tempo porque eu saí do Titãs para trabalhar com a Fernanda Abreu. E a história da Fernanda Abreu... Com a Fernanda Abreu eu fiquei 15 anos. Ou quase 20. Porque depois Puxa voltei a fazer vida, um show. Um casamento, esporadicamente. Agora. Exatamente, e começou da seguinte maneira: a Fernanda Abreu, ela era diretora de uma peça de teatro, de um musical, na realidade, no Aeroanto, ela foi dirigindo o Fausto Fawcett. Ah, né? No começo, que é aquele lá. Cara, aquele poeta verborrágico lá do Rio de Janeiro, que Rio 40 Graus é dele, e Cátia Flávia é dele. Cátia, né? Flávia. Então ele é um. E ela dirigiu uma peça dele no Aeroanta, que era uma peça meio pornográfica e tal, não vou entrar nesses detalhes. E ela, na passagem de som, ela que passava o som, porque o Fausto não tá nem aí, né? Fausto chegava lá na hora e ficava falando sem parar. E ela passava o som, ela cantava umas Madonna na passagem de som. Aí a gente falou pra ela, eu e o Valtinho, falamos: Fernando, você tem que vir aqui fazer a Aero Jam, que toda terça-feira, terça e quarta, vem junto, que nem teve Marisa Monte com o Ed Mota, teve os Titãs junto com o pessoal do Capital tocando o Silks and the Benches. Era assim, né? Teve Jandy Reggae. Aí a gente falou para ela, ela ficou meio assim, mas ela montou uma banda lá no Rio e veio fazer esse show que ela fez meio disco, né? Cover disco. E ela tinha saído da Blitz. Imagina, a Fernanda Abreu não era fraca, não, filho. A Blitz era a banda top one das galáxias, né, nessa época. Né? E ela tava nesse intervalo, né? Pós-Blitz. E quando ela fez esse show no Aeroanta, as gravadoras já foram no camarim, falaram: ó, assina aí. Aí ela ficou escolhendo gravadora e começou a carreira solo dela e me chamou para trabalhar com ela. Puta vida. Eu e o Valtinho. Então aí nós saímos do Aeroanta e aí caímos no mundo, beleza. Aí com ela foi muito bom, porque ela fez turnê na França, lançou disco na França, a gente fui com ela para Miami, comecei a viajar para o exterior, né? Além do Brasilzão, que já estava meio desbravado. Com ela que eu comecei a sair fora. Com os Titãs eu cheguei aí para os Estados Unidos também, ficamos lá 10 dias, foi ótimo. Tocamos naquele SOBs, né, que é uma das casas mais famosas lá. E, aliás, eu tenho até um detalhe técnico para falar dessa viagem, que é assim, a gente está aqui, né, no Brasil sempre reclamando, né, a mesa não sei o quê, a acústica não sei o quê, aí, pô, vou com os Titãs. Aí, nós vamos tocar em Los Angeles na mesma casa que tocou o Santana. Ou na mesma casa que tocou Guns N' Roses. Pô, legal. Você chegava lá, a mesa de som estava dentro de um quarto, no fundo, no alto. Então você tinha que pôr a cabeça para fora de uma janela para ouvir o PA. Em Los Angeles, né? É. Você sai daqui do Brasil, você vai chegar em Los Angeles, você vai sentar na NASA para fazer o som. Não, era precário. O SOBs era muito mais precário que o Aeroanta, por exemplo, tecnicamente falando. Que entendeu? Loucura. Era uma casa incrível, tinha uma mesa só, o Aeroanta já tinha duas, PA e monitor. E o Aeroanta foi o Vagnão que montou também? Não, já foi, ele ajudou, mas foi o Estúdio Radar, porque quando acabou o Radar Tantan, o equipamento virou uma locadora, que chamava Estúdio Radar. Uma locadora e local de ensaio. Então lá fiz muito ensaio também. Bom, fiz ensaio do Titãs, ensaio, conheci o Zé Posse lá. Foi um período legal esse Estúdio Radar. Evaldo, então aí, fala. A gente só montou esse sistema do estúdio dentro do Aeroanta, né? Fale. Oi. Não, que você estava na coisa lá de Los Angeles, lá com os Titãs, e eu queria te perguntar a coisa de artistas internacionais, porque você fez um monte de gente que os brasileiros, mas também já fez um monte de gente que veio de fora sem técnica. Fiz, tive a sorte de fazer alguns incríveis. Fiz o que eu acho, assim, a cereja do bolo da minha carreira foi operar um show do James Brown. Uau. No velódromo da USP. Tava, né? Lá, eu tava lá do teu lado, Evaldo. Isso aí pra mim é a cereja do bolo. Isso e o show em Montreux também com a Fernanda Abreu, não foi fácil não, foi incrível. Fiz um show com a Nina Simone. Caramba. No Via Funchal também. Uau, que ela começou a tocar, olhou pra banda, falou, follow me. Saiu tocando, filho, ó, vem atrás de mim aí, vocês que se foda. Sensacional. Esse show não tenho gravado porque ela pediu para gravar para ela e ela levou a gravação. E fiz vários festivais, né? O Sesc é uma, eu também vou te falar que é uma fatia muito grande da minha carreira, porque o Sesc, além dos festivais que eu fiz mais de 10 anos do festival Batuque, que tinha no Sesc Santo André, que trazia hip hop principalmente, né? Mas trouxe Erykah Badu, trouxe Soul to Soul, várias bandas, e trazia uns underground de hip hop também. E os festivais de jazz, né? Também o Nu Blue, já faz 10 anos que eu faço o Nu Blue, ali no Sesc Pompeia. Que aí também veio. Como é o nome dele? Meu baixista incrível do Funkadelic, enfim. Cinematic Orquestra, vê umas coisas que você desacredita que você tá lá vendo o negócio, tá? Não é possível. E deixa eu ver, internacional, eu fiz também com o Sesc o Rockers. O Rockers é, para quem gosta de reggae, é tipo Beatles do reggae, sabe? Assim, os caras fizeram um filme nos anos 70 sobre o reggae e tal, e nunca mais tocaram. O Sesc juntou esses caras ano retrasado, aliás, está no primeiro programa, tá, o Rockers está lá, primeiro programa Três Orelhas na Estrada, eu coloquei o Rockers. E é um show de reggae, assim, pra gente que não é do mundo do reggae, não entende a dimensão, mas eu tava na mesa de som ali, foi no 24 de maio, ao ar livre, no calçadão ali, em frente ao Sesc 24 de maio. Aí veio um cara da plateia, assim, falou, mano, o técnico dele está aí? Aí eu falei, eles não trouxeram o técnico, eu que vou fazer o som. Aí o cara falou, mano, você está ligado quem são esses caras? Falei, não tô, claro, o Rockers, tal, tá, o filme. Mano, a responsa, mano, você não tá entendendo. Daí o cara ficou nervoso. O cara me intimando. Mano. Aí depois veio durante o show, falou, meu, tá demais. Foi muito engraçado, porque, né, o significado que o show tem, né, para as pessoas, né? Uma pessoa tem uma. Você vai lá fazer mais um show. Tem uma ligação, né? E tal. Oi, Foro, rola muito, velho, rola muito ainda. É que hoje em dia, e daí no nível de artista também que você chegou e tal, você tem um isolamento, né? Mas nem sempre isso é possível. Rola muito das pessoas colarem, mandar se aumentar o baixo, aumentar a guitarra, subir a voz, rola, que não tá... Sobe a voz do artista ali, sobe a sanfona. Já rolou, lógico. Como que é? Conta um pouco disso. Teve uma vez um show do Zé Cabaleiro, é outro artista também que eu trabalho há 17 anos, e trabalho inclusive atualmente, incrível ele. E um dia eu tava fazendo um show dele num ginásio, um lugar meio ruim de acústica, assim, tô lá na mesa, aí veio uma menina e falou assim, olha, não dá pra você aumentar a voz, que eu não tô entendendo o que ele tá cantando. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ué, mas você não tá entendendo o que ele tá cantando? Ela falou, não, aqui eu tô, mas lá onde a gente tá, lá no bar... A gente tá lá conversando, tomando uma cerveja e não tá conseguindo ouvir. Não tá entendendo. Eu falei, ó, pede pro pessoal do bar vir pra cá, porque eu não tenho como agora colocar uma caixa lá no bar. Mas já o show da Adriana Calcanhoto, que ela começava... Nada ficou. Aí ela aumenta a voz. Falou, tá, gente. É a pessoa. Ou a pessoa põe a voz pra fora ou não tem... Tem essas coisas. E no Titãs o problema era de muito volume, né? Não da plateia, né? Mas, tipo, ia passar o som no Olímpia, pô, o escritório não conseguia trabalhar, assim, não tem condição, porque tá muito alto. Isso, nossa. No escritório que era lá no, da trás, sei lá onde. Então tinha esse problema várias vezes. Olha, você tem que parar porque o som tá batendo lá na missa, vai ter a missa agora. Pô, mas eu tô trabalhando também, vocês entram num acordo aí, sempre jogo pra produção, né? Mas eu teve um caso mais grave, assim, eu tava com o Carlinhos Brown, trabalhei 3 turnês com o Carlinhos Brown na Europa, né, basicamente, que aqui no Brasil ele não faz tour, não consegue. E eu tava na Itália, e aí, acho que foi em Roma, o show vai começar, e o Carlinhos Brown, ele tem uma coisa que é o seguinte, o som dele é tão pesado quanto o Metallica, entendeu? E na cabeça dele é isso. Ele, quando ele tocou no Rock in Rio, vocês lembram? Que ele tocou, jogaram um monte de garrafa nele, sim, né? Sim, sim. Que aí eu falei, quando eu fui trabalhar com ele, eu comentei com o pessoal da produção, eu falei, pô, mas eu também, o pessoal do Rock in Rio põe o cara pra tocar no dia do heavy metal, meu. Uhum. Ele falou, gente... Ele quis tocar no dia do heavy metal. Não o pessoal do Rock in Rio. Ele falou, eu toco, mas eu toco no dia do metal, que é pra mostrar que o meu som é tão pesado que nem o dele. Ele é um artista incrível. E a gente tava em Roma, passamos som e tal. Quando foi começar o show, chegou um guarda policial com um papel na mão. O italiano me entregou, falou, não sei o que lá, quantos 90 decibéis, né, dizendo que eu tinha que respeitar aquele volume que eu tinha que assinar. Falei, não, agora o show vai começar, eu não vou assinar nada, porque eu sabia que 90 decibéis. Ninguém começou o nada. Show já, o guarda gritando com o cara da produção, uma confusão no inferno, mas eu não assinei o papel e baixei um pouquinho, mas não fui preso também, porque na Itália tem gente que já saiu detida. Então tem essas coisas. Agora, como eu vou te falar mesmo que com o tempo você aprende, meu. Aprende que o volume é... Para de brigar com as pessoas, ou porque tá fazendo muito alto, ou porque você chega num nível ali que o som é aqui, tá ótimo. A pressão... Qualidade, né, Valdo? É. Buscar qualidade mais do que volume, o cara me falou, né? É uma qualidade com pressão, não é volume alto. Sim. Né? Porque o show tem que ser, principalmente esses artistas... Fernando Abreu, tal, que o som precisa envolver um pouco mais, né? Porque é mais dançante. O Zeca já é um pouco menos, porque é um MPB, mas ao mesmo tempo ele faz o baile do baleiro. Então o baile do baleiro tem que sacudir, né? Porque é um baile, né? Então tem... Mas aí você já aprende. Acho que eu tenho sofrido bem menos com isso ultimamente. O Evaldo, estamos chegando ao final do programa, parece que a gente começou a falar agora. Acho que dá. Nossa, pra... mas não falei. Não estamos chegando no final, não. Estamos chegando no final do programa? Não, temos como mais um não? Tempão aí. Meia hora? Então estamos de boa. Evaldo. Opa, então vamos lá. Evaldo, o Max está ali e se dispôs. Estou com uma interferência aqui. E o Max separou umas músicas aqui das pessoas que você acabou citando, está fazendo uma playlist. E a gente vai soltar isso, então, um pouquinho antes de acabar o programa. E daí, não sei, meu, a gente tem aí, então, um tempo para você mandar bala, falar mais o que você quiser aí. Acho que se você tiver afim também, falar um pouco da coisa do teu processo aí agora, do nós nem falamos de estúdio, né? De estúdio. Ia perguntar só de show. Como é que começa aí sua carreira dentro do estúdio? Como começa? Começa assim, lado do André Bujanra e do lado do Beat. Por que do lado? Porque eu tinha o computador, né? Eu não ia aprender a mexer naquela desgrama nunca, né? Parecia um... Eu ficava lá do lado, maravilhado. Falava, nossa, o cara mexe na onda ali. Caraca, bicho! Ficava até emocionado. Então eu comecei acompanhando, eu fazia gravação para eles e acompanhava o trabalho deles no computador, né? Antes disso, trabalhei com... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, trabalhei com... Porque eu pulei um pedaço aqui. Na realidade, o começo mesmo é com o Adat. Adat era uma fita de rolo do tamanho de um cassete, de um videocassete, né? Aquela fita grande, que gravava 8 canais. Então, você punha 2, 3 daquela, gravava 16, gravava 24 canais. Precário, um som horrível, né? Um som meio de plástico, assim, porque era um digital, começo do digital. Uhum. Porque em estúdio mesmo, com fita, trabalhei, acho que uma vez, gravei o Funk Como Legusta, gravei pouca coisa em fita. Quando eu comecei, já era o Adat. Que aí eu comecei, trabalhei no estúdio do Buru, que era ali na... perto do aeroporto, ali Santo Amaro, gente fino, Buru. Uhum. Comecei ali, já comecei a gravar e mixar mesmo. E fui... Outro dia eu tava ouvindo um disco que eu fiz da Miriam Maria, tem mais de 20 anos, também mixamos no XRBM, um estúdio precário também. Precário, pensando hoje, né, com as condições que você tem hoje. Na época, tudo muito analógico, muito... Era analógico junto com o digital, então era uma transição também... sofrível, bem sofrível. Mas eu nunca trabalhei, com o Bid eu trabalhei bastante tempo no estúdio dele, assim, de freelancer, né, sempre freelancer. E eu lembro que eu dei uma entrevista numa revista, Música e Tecnologia, uma revista... Do segmento, que... né, de áudio. É, do segmento de áudio. E aí tinha uma pergunta assim, qual é seu sonho, né? Ela falou assim, ah, meu sonho é ter meu estúdio para fazer minhas mixagens. Que era uma coisa impossível, né? Assim, na época que eu respondi essa pergunta. Era porque tem um estúdio que a máquina de gravação custava $30 mil e só com ela você não fazia nada. Então você precisava ter $500,000 para montar um estúdio decente, né? Uhum. Então era uma coisa impossível mesmo na época. Eu achei engraçado, porque aí o tempo passou e aí... Hoje eu tenho um estúdio que eu faço minhas mixagens aqui. Você toca instrumentos? Não. Não fiz. Eu tentei ter aula de violão, eu tive umas cãibras no dedo e tal. E depois eu aluguei um piano que eu queria tocar, eu queria saber alguma coisa, que eu lembro que eu tava num show uma vez, o cara falou assim, toca um dó aí pra mim. Aí eu olhei pro teclado. Puta que pariu. Pô, aonde que é o dó? É, aí eu falei, não, pelo menos eu preciso saber onde é o dó. Aí aluguei um piano, estudei os 3 primeiros meses, aquelas escalas e tal. E aí foi quando eu peguei uma turnê, acho que do Traje a Rigor. Aí meu professor falou, olha, não precisa fazer nessa turnê. Não adianta você alugar o piano para uma vez por semana tocar, né? Tinha que tocar todo dia e tal, eu desisti. Mas eu tive que tirar uma OMB, né? Uma ordem, eu sou músico hoje em dia... E na minha OMB está escrito ritmista popular. Entendeu? Então, eu sou músico, da ordem dos músicos, mas é tocando chacoalho. Triângulo? E, na realidade, triângulo é maraca, arrasa na maraca. Pô, e outro maraca, dia, maraca, eu pensando maraca não aqui, é fácil não, Eva. Lógico que não, que nem guiro. Guiro também não é fácil não. É. E é o que eu faço aqui no estúdio. Nas minhas produções no estúdio, eu... Basicamente, eu mexo com ritmo. Então, às vezes a pessoa me manda aqui um voz e violão com baixo, aí eu ponho os loops e faço toda a edição, coloco todo mundo tocando junto. Então, eu sou um músico na parte de tempo, né? Eu percebo quando sai do andamento. Ah, isso é muito massa. Mas eu não percebo que a harmonia da primeira parte não bate com a harmonia da segunda. Essas coisas musicais eu não tenho, não, infelizmente. Que é uma desvantagem, mas a vida é assim. Mas sempre é tempo, né, Valdo? O Felipe Mancini, a gente falou com ele semana passada aqui no programa, e ele falou disso de uma maneira, acho que bem acessível, né? A coisa da melodia, da harmonia, as diferenças e tal. Acho que é também uma questão da gente se disponibilizar e querer buscar esse conhecimento, né? Acho então eu vou... Tanta informação que você tem, você não está nem preocupado em querer tocar o dó do piano. É, vou responder uma pergunta que você não fez. Então, meu sonho é trocar um instrumento bem. Né? Quem sabe daqui 20 anos. Que nem quando eu queria ter um estúdio, é isso aí. Mas, meu irmão é músico, meu irmão baixista, sempre convivi com músicos, mas eu mesmo não toco. Evaldo, eu vou atender uma ligação aqui pra na rádio, acho que vai dar um picozinho, não sei. Segurem um pouquinho aí, gente. Alô, alô? Não deu nada, hein? Não tá dando nada? Não, tá normal. Tá normal? Vamos abrir aí. Alô, quem tá no ar aí? Alô, alô? Temos uma ligação, tentei atender a ligação aqui, que foi pro número da Rádio TV Mundo Novo, que a gente está no 998-247-909. E como eu recebi uma ligação nesse número, Evaldo, eu quis atender para ver o que era. Acho que vai cair de novo aí, para ver quem é, com quem que eu tô falando. Alô, alô? Alguém na escuta aí? Essa é uma pergunta, né? Alguém na escuta aí? Alguma curiosidade? É, vamos atender. Ah, caiu de novo. Parece que não rolou. Vou tentar eu ligar. Max, segura um pouquinho aí para eu tentar ligar, porque tem um mau contato na conexão aqui do... Você, quem está ligando, está ouvindo a gente? Eu estou ligando agora para você. Segura a onda aí, atenda esse telefone. É isso aí, com fale carinho, conosco. Com cuidado, acho que está certo ou não? Connect. Nossa, quando eu fui falar connect, foi complicado. Connect-se com a gente. Mas conta mais aí, Evaldo, do processo dentro do estúdio. Então, aí, deixa eu ver onde eu parei. Eu fiz muita gravação, depois que eu comecei a mixar, né? Eu gravei muita coisa com o Bid. O Bid é um produtor que já trabalhou com Chico Science, trabalhou com o Mundo Livre, trabalhou com... Ele faz trilha de longa-metragem, faz bastante coisa. E eu sou parceiro dele em vários trabalhos. A gente fez o funk Como Legusta juntos, os dois primeiros discos do funk. A gente produziu eu, ele e o Sérgio Bartolo. Sendo que o primeiro eu gravei e mixei. Ah, os dois eu gravei e mixei. Olha só que beleza. Que eu legal. Já estava mixando. Fomos mixar o primeiro no Chile. Ó, que chique, hein? Muito chique. Muito chique, porque o vinho era bom. A gente foi lugar. A gente fez um orçamento. Os estúdios aqui em São Paulo eram o mesmo preço do estúdio no Chile. Com passagem incluída. Caramba. Então a gente achou melhor ir para o Chile, se concentrar e ficar lá 11 dias mixando um disco. Foi uma boa experiência. E hoje em dia o que eu tenho mais feito é pós-produção mesmo. As pessoas me mandam aqui as músicas e eu crio uma introdução, ou eu faço um breakdown. Tudo com edição, né? Então, a edição hoje em dia, ela é como se fosse também um arranjo da música, né? Você consegue transformar a música, ou você põe o refrão na primeira parte, ou você... Sim. E tudo isso é muito fácil aqui no computador. Então, o que eu tenho feito bastante é isso, é uma pós-produção. Eles me mandam aqui o básico e eu me divirto aqui. E qual foi a última coisa que você mexeu? Tô fazendo o disco da Carla. Ouço. Ih, peraí. Acho que entrou rolou a ligação. Entrou a ligação agora. Deixa eu ver aqui. Quem que eu tô falando? Alô, alô? Caiu de novo. Caiu de novo. Tá. Vambora. Conta aí. Tecnologia. Continua aí, volta. Então, eu tô fazendo o disco da... Um EP. Chama Carla Sinisgalli. Que é uma cantora. Ela tem até um trabalho... de canto curador, que ela faz uns retiros e tal, e ela tá fazendo junto com o marido dela, que é o Carlos, que toca, então ele tocou os violões, teclados e tal, mandou aqui para mim, eu coloquei os ritmos, os loops, e a gente vai trocando, eu mando para eles ouvem, gostamos disso, não gostamos daquilo, muda aquilo ali, e tô finalizando, ela gravou Lenine, Na Pressão, gravou uma música do Luiz Coimbra, que é um compositor carioca, bem legal. O Zeca agora mandou uma música para ela, o Zeca Baleiro, fiz essa ponte, acho que ela vai fazer uma música com ele. Esse é o último trabalho que eu tô fazendo aqui. Massa. No momento. Que massa, que massa. Tô recebendo uma ligação aqui agora, vou atender isso. Atendei. Vamos ver se vamos rola. Vamos ver se rola. Max, vê se rola aí, ó. O canal. Vamos lá. Alô. Quem tá no ar? Quem tá falando aí? Fernando Narciso, é você, meu amigo. É, o próximo que, professor. Que prazer em receber a sua ligação. Eu tava tentando aqui, sabia que era algum amigo querido. Meu, fique à vontade aí, fale aí com o Evaldo Luna. Se a gente tiver algum problema técnico, a gente já volta, gente. Mande aí, fale aí, Fernandão. Evaldo Luna, meu mestre. Opa, tamo junto. Evaldão, sou seu fã. Maravilhoso ouvir teus shows aí. Tá me ouvindo aí? E louco pra tomar um vídeo com você, irmão. Eu tô ouvindo ele bem longe. É, Evaldo não ouve você, Fernando. Pera aí, vamos tentar abrir o canal do 6 do 7. Canal 6 e 7 no monitor do Evaldo aí. Mas fala aí, Fernandão, a gente tá te ouvindo e eu vou falando pro Evaldo o que você tá falando, se ele não conseguir te ouvir, porque a gente tá por canais diferentes. Já vou apresentar o Fernandão. Queria saber com o Evaldo, aquela vez com o Brown. Só um minuto, os dois estão falando junto ao mesmo tempo, puta que pariu. Vamos organizar essa bagunça. Gente, vamos organizar essa bagunça aqui. Quem que é o técnico de som desse lugar aqui, velho? Como é que vocês conectam aqui e não conseguem falar em canais separados, um não ouviu o outro? Que coisa, né? Casa de ferreiro, o som é de espeto. Espeto de pau, né, meu? Iluminação chega lá, hein? Evaldo, segura um pouquinho, vamos ouvir o Fernandão. Tá e daí, bom. Depois que ele acabar, eu chamo você de novo. E você, não sei, se você conseguir ligar aí, Evaldo, o teu tablet pra você ouvir a rádio, porque então você não vai ouvir o Fernando. Mas fala aí, Fernandão. Eu queria saber com o Evaldo como foi aquela experiência do Brown quando ele pediu ajuda pra ele. Me ajude, Evaldo, me ajude. Você ouviu isso, Evaldo? Ouvi. Ah, que massa. Então fale aí. Eu vou te falar. O Carlinhos Brown é um artista, vamos colocar, diferenciado, né? Porque, vou te falar por quê. Assim, ele é muito interessado no som. Muito. Ele quer participar, ele vai lá, ele passa o som todo dia, ele vai lá na mesa de PA, fica lá do lado e ouve e tal, e quer mexer, e quer dar palpite, quer mudar as coisas, quer experimentar. É um cara muito legal. Muito ativo nesse ponto. E eu nas turnês que eu fiz com ele, eu gravei os shows. E ele tem uma coisa, assim, ele quer ver o povo dançando. Se o povo, por acaso, não quiser dançar, isso vai deixar ele meio desesperado. E, por algum motivo, num dos shows, né, nós fizemos 50 shows lá na Europa, foi incrível essa turnê. E num dos shows, o povo estava meio parado. E aí o som rolando, bacana, e lá, me ajude, Evaldo, me ajude, achando que era eu que não tava dando pressão suficiente. Entendeu? E esse show, o som tava excelente nesse show. Aí eu trouxe a gravação e mostrei pros músicos do Zé Cabaleiro. Então os músicos ouvindo, aí os caras começaram a... Me ajude, Evaldo! Então, até hoje, eles encontram comigo e falam, me ajude! Ah, é muito engraçado. O Brown era demais. O Brown, realmente... E era isso, às vezes pegava um PA... um pouco mais aberto, né, que no palco não dava aquela soma do grave, ou o subgrave não estava na frente do palco. Estamos ouvindo, está todo mundo te ouvindo, Fernando. É, ele ficava incomodado, ele queria sentir a pressão, entendeu? Queria sentir a pressão. Eu fiz com ele, só para ficar registrado aqui no programa, um trio elétrico, ele levou o trio elétrico dele daqui para a Espanha, né, foi de navio durante 2 meses, e nós fizemos 1 milhão de pessoas em Madrid e 500 mil em Barcelona. Você imagina. Nossa. Foi recorde total dos recordes. Negócio. Só de lembrar aqui já me arrepiei todo. E no Brown, assim, a mesa de som no trio elétrico dele ela, o palco é em cima e a mesa de som é embaixo. Então, eu ficava no nível das pessoas. Caramba. É, vendo toda aquela massa. Meu, uma viagem que eu vou te falar. Sem referência nenhuma do que está acontecendo lá fora. É, na realidade, a referência é na passagem de som. E nesses shows eu tinha o Calunga. Que o Calunga é o técnico, foi da Ivete muitos anos. Top lá da Bahia, muito top ele. Que também trabalhava com o Brown, então o Brown levava ele e ele ficava no rádio falando, Evaldo, aumente, abaixe, né? Dando alguma dica lá de fora, né? Mas era... Massa. Fernandão! Era. Me ajude! Você tá aí, Fernandão? Me ajude, Fernandão! Tô aqui. Fala aí, ó, essa tua pergunta já rendeu muito pano pra manga. Fala aí, você mandou... Ah, você mandou agora um pouco, agora eu vi aqui que você mandou um recado de que o nome do baixista, o Burtz... Ah, o Bootsy Collins. É. Bootsy Collins, que foi um show do. Não, porque. No Sesc Pompeu. Oh, fala pro Evaldo que a Miló já tomou bronca dele por causa do gol. Evaldo. Zeca, hein? Fale. Repete aí, Fernandão. A Miló já tomou bronca do Evaldo. Já tomou bronca por conta do Evaldo, hein? Porque o que aconteceu? Conta aí. Fala aí, acharam que a mesa de luz era a mesa de som. Como é que era? E foram pedir música, né? A Miló tá falando que já levou bronca pro casa. Foram pedir pra aumentar o volume. Ah, levou, pô. Miló Martins, grande iluminadora, querida, irmãzona, beijão grande, Miló. Manda aí, Val. A Miló que me lembrou dessa história no Karnak. Que ela foi substituir o Guilherme, provavelmente, né? O Guilherme acho que fazia o Karnak, ou a Marisa, não sei. E o André é o público, né? Aí eu olhei para ela e falei, cadê a luz de plateia? E não tinha luz de plateia. Então aí, né, você imagina, eu não lembro disso, ela disse que eu fiquei bravo e tal. Mas, não, esse show tem que ter luz de plateia. Cara, não tem nada a ver com isso. Desculpa, Miló. Mas um beijo grande pra Miló. Caiu de novo aqui, Evaldo, a ligação com o Fernandão. Não, tranquilo, vamos ver, se a gente evolui mais. Fernandão, fica aqui o convite, velho, pra você aparecer aqui e ajudar já. Aparecer aqui não, porque a gente tá em quarentena. É, a gente pode fazer um papo todo mundo, cara. Fernando, na... Ah, tá ligando, né? Aí de novo, tá ligando. A gente podia fazer um papo, chamar uns técnicos e tal. Vamos, e... chama o Nivaldo uma vez, chama o Valdo. Porque aí um chama a história do outro. Sim, sabe? Eu acho que é importante até, Valdo, assim, eu tenho toda a história da usina, né? Nunca fui um técnico, né? Fui sempre um técnico medíocre, fazia o arroz com feijão para poder... Sei, arroz e feijão bem pra temperadinho. Para poder entregar o serviço. E acho que seria bem bacana, sabe, essa experiência toda de entrar nesse universo, né, do som, ser um técnico, operador, engenheiro de áudio, sonoplasta, sabe, manipular de alguma forma, né, o áudio. Eu acho que é um universo muito rico e vi muita gente, né, e assim, eu sou como parte cria sua, que vi você fazendo e também me empolguei, e você é um dos responsáveis por... me colocar nessa vida de áudio. Sonora. Né? E eu acho que é um grande proveito para uma galera que tem interesse de qualquer idade, sabe? Jovens, meninos, meninas, de qualquer gênero. E que traz você para um universo muito bacana. Que você fazer algo legal e tá próximo de gente bacana. Que você vê só pela televisão, vê só pelas mídias. E você se depara ali num show com um cara que você achou que nunca ia ver na vida, né, meu? Ver um show de um cara famoso, sabe? Roberto Carlos, o Criolo. E também lembrando que técnico de som, assim, não é só show e só estúdio, né? É, TV tem técnico de som, na igreja tem teatro. Técnico de som, né? Até cinema tem muito, o som é fundamental, então tem muita ramificação, sabe? Que a gente fica nesse nosso mundinho de show, tal, estúdio, mas o técnico de som é muito mais abrangente, é uma profissão... pouco organizada, né, para a quantidade de gente que tem fazendo isso. Imagina, todo trio elétrico tem técnico de som, é muita gente. Uhum. Toda TV, todo rádio, tá aí o Max, né? Uhum. Então a Max, gente tem de ser... Max. Max tá Max tá vestindo a camisa de técnico meio que forçoso em tempo pandêmico. Apesar de toda a boa vontade dele, Max é, ótimo, Max é um músico, Evaldo. Daqui 20 anos ele vai falar, pô, comecei porque me obrigaram lá na pandemia. Começou no teatro, o Max faz som no teatro. Aí, tá vendo? Teatro também. Teatro eu fiz poucas coisas. Eu não gostava muito de sonoplastia, sabe, cara? Então, quando a pessoa falar aquilo, você solta a trilha. Deus me livre. Soltar na hora certa. Eu preferia operar a mesa com 50 canais do que ter que soltar um play. Você abre todos, né, Valdo? Abre todos, deixa tudo aberto, pronto. Vai aí, velho. Só acaba quando termina. Teatro tem essa coisa de você colocando a música no lugar certo, né? Precisão. Hoje em dia, com as tecnologias, computadores também, tá cada vez mais fácil isso, né? Mas eu vou te falar, porque me traumatizou essa história de teatro, que eu não era anta, tinha uma peça de teatro da Regina Casé, chamava Nárdia Zulpério, e tinha o operador dela e tudo, e era várias deixas, e eram dois gravadores de rolo, né? Então tinha que operar os gravadores de rolo, dois AK e lá, 4000. Aí chega um dia, o cara não aparece, o técnico dela. Porra, o cara sumiu, inclusive sumiram dois microfones e o cara sumiu também, coincidência, eita, né, acontece, o cara sumiu, então quem vai fazer o som? Eu, né, que era da casa e já vi a peça, só que a peça tinha essas deixas, mas assim, ela saía improvisando e quando ela falava Jacutinga, eu tinha que soltar a música, entendeu? Então... era uma tensão, mano. E se não vem o Jacutinga? E você viu que a cena já foi. Ele falando pra caramba. Você falou, já abriu a porta, isso? Já tá na deixa da outra música e ela não falou Jacutinga ainda. Aí se pega. Enlouquecido. Nossa, então eu tive essa experiência que foi meio traumática. E eram os gravadores de rolo, difícil de mexer e tal, mas no final rolou. E trabalhei com o Zé Posse, né? Zé Posse Neto, que é um monstro lá, o irmão da Zizi Posse, que é um dos melhores diretores de teatro que tem no Brasil, feríssimo. E eu trabalhei com ele na época que o microfone sem fio tinha aparecido, então tinha muita falha. Os microfones sem fio falhavam. VHF. E ele, meu, pra você fazer uma ideia, ele me chamava de Erraldo. Erraldo, o microfone não funcionou de novo, Erraldo. Então eu tive essas duas experiências no teatro que me afastaram. Massa. Muito bom. E aí, Evaldo, o que mais? O que tem de que mais? De história? Eu trabalhei uns 3 anos de Carnaval do Rio de Janeiro. Carnaval do Rio de Janeiro, que massa. É uma coisa surreal, né? Porque já é o maior espetáculo da Terra, não sei o quê. E a parte de sonorização é muito complexa, né? Com aquelas torres, né? E não pode atrasar e tudo. E eu fiz 3 anos do Carnaval do Rio, naquele caminhãozinho, né? Uhum. O primeiro ano foi mais fácil, eu fiquei meio na concentração. Evaldo, só pra assim, gente falar, pra quem não manja disso, o caminhãozinho é um caminhãozinho que vai com equipamento, tem um cabo, tinha, né? Não sei como é que é feito hoje, mas tem um cabo que você vai, ele vai até uma parte da avenida, daí ele pluga outros cabos e continua. O AC tem que ser disso aí, AC e sinal, não tem jeito. Nossa, que loucura. Então esse caminhãozinho que o Evaldo tá falando, esse caminhãozinho que passa toda o sambódromo, a avenida toda, conduzindo a escola de samba com os puxadores e instrumentos mais de harmonia, né, Evaldo? Ali a pressão é um negócio surreal, porque é a vida dos caras ali, entendeu? Não é mais um show para eles, é o carnaval, ele tem que ganhar, ele não pode desafinar, o som tem que... Aí eles chegavam xingando a gente porque o som tava ruim na televisão, sabe? Não, porque ano passado o meu som tava ruim na televisão. Eu falava, não, mas eu não faço som na televisão, eu faço som aqui para você... Né? Então guarda essa arma aí pra mim, guarda a arma do cara aí. O negócio era pesado. Teve um técnico que discutiu com o cara, jurou de morte, no outro dia já nem foi trabalhar. O negócio era muito... O Carnaval que do época, Rio era que um... Que época foi isso, Evaldo? Só pra gente se organizar. Eu fiz 97, 98, e acho que era no 2000. Acho que eu fiz 3 anos, né? Muita adrenalina, muito... Você chegava lá 3 horas da tarde, né? Pra começar a testar tudo e tal, e saía de lá 9 horas da manhã. Do outro dia. E daí voltava às 3 horas da tarde novamente. E voltava às 3 horas da tarde. Caramba. Chegava no hotel, o hotel era ruim, lotado, você não conseguia usar o elevador de tanta gente que tinha. Era tudo, meu, vou te falar. Ali foi, é sofrido, mas é um espetáculo incrível. E vale a pena, aconselho todo mundo a ir lá ver uma vez o Carnaval do Rio, porque eu que não gosto de carnaval, aconselho você a ir ver, porque é incrível. Evaldo, vou aproveitar aqui a tua fala. Assim, eu nunca tinha me interessado assim por carnaval a fundo, né? Gostava de ver, e na juventude pulei carnaval e tal, em clubes. Uhum. E daí a gente chegando aqui em 2009, a gente chegando aqui na Vila Anglo, a gente se deparou com a Águia de Ouro. E depois, cara, a gente foi convidado para sei lá, os convidados do presidente, né, Sidney. Uhum. O Sidney, que é o presidente da escola, convidou a gente para ir. Cara, é incrível, meu. É, assim, a gente ficou o dia inteiro, assim, aprendendo a música. É uma puta adrenalina. A hora que a gente chegou lá, né, e começou a sentir aquilo, é muito impressionante. É muito impressionante. Uhum. Então, assim, a gente teve essa experiência assim, de ir para a avenida, né, como convidados e tal. Uh-huh. E já é uma loucura, você não fazer nada, você só vai ali, você está sambando. Só para se divertir. Se divertir. E é assim, como convidados do presidente, parece que nem tem valor em ponto, sabe? Porque são pessoas mais convidadas e tal. E... Uh-huh. Mas, meu, é muito emocionante, é muito o som, tudo que acontece, a empolgação de toda a plateia, então é bem incrível. É uma loucura mesmo. A primeira vez que eu fui, fiquei de queixo caído, os carros alegóricos, os negócios que você fala. E eles dão um sangue mesmo ali pra eles, é muito importante aquilo. Uhum. Muito importante. E aí eu fiz Jamelão, aquele outro lá, o Beija-Flor. Também o. Como é que chama lá? O Neguinho da Beija-Flor. Neguinho da Beija-Flor. É, desci com ele no ano que foi campeão, Beija-Flor. Ah, que massa. É uma experiência muito doida, né, vou te falar. E outra coisa que é muito... Porque você chega lá na... Acho que na... O carnaval é o quê? Sábado, domingo, segunda e quarta, sei lá, né? É sábado, domingo, segunda e terça. Né? Então, você chega lá na sexta, tem os grupos de acesso. Aí no sábado é o não sei o quê, né? É a Série A, sei lá. E aí você tá estrupiado no terceiro dia, e o terceiro dia é que vale. O terceiro dia é que é o desfile da roda. É, então você já tá lá 2 noites sem dormir, completamente se arrastando. E a hora que chegam as escolas hoje, mais importantes, você tá quebrado. É, e chega a Globo, e chega tudo, e tudo tem que dar certo. Você fala, meu Deus. Arrancaram o couro ali, mas é um evento... É um evento incrível, assim, inesquecível mesmo, uma experiência inenarrável, inenarrenta. Aí, fora isso, ó, trabalhei muito com os Paralamas, queria falar também, porque os Paralamas, eu nunca fui técnico oficial deles, mas eu faço sub lá há mais de 15 anos, então sempre que o técnico deles não pode, eu faço. Fiz 20 shows antes do acidente e os primeiros 15 shows depois do acidente dele. Então, é uma banda que eu prezo muito, assim, de ter feito. Os caras são muito legais, a equipe, tudo, meu, vou te falar. É muito redondo lá. Ah, que massa. Evaldo, conta um pouco disso, dessa afetividade, desse elo que cria, né? Você falou aí de Fernando Abreu, 20 anos. É, então, e Zeca também, e todo mundo. Eu costumo falar que eu tenho sorte, que eu sou meio mimado, assim, porque tem, generalizando, assim, mas tem dois tipos de artista, né? O artista que não sabe quem é a técnica, ou se sabe, não se interessa muito, fala oi, tchau. E tem o artista que somos uma família, né? Pô, acabou o show, vamos jantar junto, né? Uhum. Acabou o show, pô, somos uma... E eu tive essa relação muito boa com a Fernanda, com o Zeca, com o Karnak, com o André, né? Com os Titãs, apesar de eu viajar com eles, eles já eram 8 entre eles, então eu não dá pra virar íntimo, não dava. Eu ficava ali junto do ladinho, assim, né? Não era uma coisa muito de proximidade que nem eu tive com esses outros artistas. Os Paralamas, meu, eles nunca tiveram frescura de nada, meu. Os caras tocam em boteco, o camarim é um só para todo mundo. Às vezes, agora, logicamente, tá um pouco mais separado. Mas os caras são... É bem essa coisa de família mesmo, assim. E eu tive sorte de trabalhar com esses artistas, porque tem artista que num cumprimento técnico, eu já vi artista xingando técnico, né? Não quero citar nomes aqui, Lulu Santos, sabe? Os cara, muito escroto, meu. O cara xingando, humilhando o cara no microfone, sabe? Sei lá, porque a acústica do lugar era ruim, né? Nem que o cara tinha culpa, sabe? Você fala, meu, o que que se... E pá, ele é um dos caras que paga melhor, né? Enfim. Mas tem artista, sim. Tem artista que... Eu trabalhei com artista também que, embora muita gente falasse que ele era gente fina, ele, depois de 6 meses, ele virou pro técnico de monitor e falou assim, ô, rapazinho do som. Nossa. Rapazinho do som, meu. Quase saí da mesa de PA, mas aí eu pedi as contas, pedi pra sair. Falei, não, porque se um dia ele me chamar de rapazinho do som, fala rapazinho cantor, né? Porra, meu. Falta de educação, meu. Então, essas coisas. E aí eu consegui me livrar desses artistas mais malas, assim, que a gente chama de gig do medo, sabe? Tem várias gig do medo. O cara tá lá, mas ele não pode... Pô, senão eu vou perder essa boquinha aqui. Uhum. Então, ai, o artista chegou. Ai, não pode, não sei o quê. Não pode olhar pro lado, que se ele achar que eu tô pensando em outra coisa, ele vai ficar... Pelo amor de Deus, né? É uma agonia, sabe? Uhum. E tem muito artista assim, vou te falar, não são poucos, não. É. Não, então, tanto é que você tá falando aí de algumas pessoas contando o dedo aí. Mas também não vamos aqui ficar jogando os caras aos leões, né? Não vou ficar falando mal dos caras, mas é... Falando mas mal do, é pra saber falar mal que do tem, Lulu, né? Santos, velho. Puxa. É pra saber que tem, né? Que as pessoas... acho que tem uma ideia do artista, né? Que é bacana. E acho que é legal também essa comparação, porque você falou também de Brown, né? E Brown e Lulu estavam nessa onda aí de... Como é que chama esses programas de televisão? Voice? O Brown, eu fui fazer o primeiro show com ele. Me ligaram... Eu tava saindo do casamento do André Bujan. Aí me ligaram e falaram assim, olha, quinta-feira você pode ir para Londres, que tem um show do Carlinhos Brown lá, e o técnico dele abandonou. Aí eu falei, acho que eu posso, né? Vou ver, né? É Londres, Nova York, Roma, Paris, acho que eu vou. Aí fui. Cheguei lá no Barbican Center, um teatro maravilhoso. Tô lá na mesa, chego lá, é a primeira vez que eu vou operar uma mesa digital. Olha só a sorte, 50 canais de input. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Aí comecei a passar o som, pá, tô passando o som, chegou o Carlinhos Brown. Quando ele chegou lá, ele falou assim, Evaldo tá aí? Vou lá dar um abraço nele. Ele nem me conhecia, entendeu? Uhum. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer nada. Eu tava lá, pô, dando graças a Deus dele ter me chamado. Uhum. Ele que tava fazendo um favor pra mim, entendeu? Então é essa coisa diferente do artista que... tem empatia com a equipe e artista que tem antipatia pela equipe. Uhum. É difícil, né, Valdo? Porque, assim, é claro que tem a coisa do artista, né? Mas tem a personalidade real do artista. Exatamente. Né? Você pode ter alguém que você admira pra caramba, adora o trabalho, né? A voz, o tocar o instrumento, qualquer coisa assim. Aham. Uhum. Né? Mas e a pessoa é intragável. É, que numa relação direta você vai ver que a pessoa é comum também, tem lá o jeito de operar, né? E que nem todo mundo é bacana como canta nas músicas, né? Acho que é meio... Exatamente. Meio essa ilusão, assim, né? O cara canta músicas muito legais e tem letras muito importantes. E ele é legal. E ele é legal, parece legal toda vez que ele fala, né? Da entrevista e tal. E daí, quando você trabalha no dia a dia, quando você tem uma relação mais próxima, né, e constante, você vê que isso também vai para uma normalidade, vai para um lugar igual, né? As pessoas são assim, e cada um tem uma personalidade. Exatamente. E aí você tem sorte. Eu tive muita sorte, cara. Muita sorte, porque... Trabalhei com as pessoas incríveis, meu. Oi, Evaldo, sabe quem que é um cara de sorte, velho? Sou eu, velho. Conheci você, você também. Eu conheci pô. Você um dia jogando bola, não sei se você lembra disso. André, André Bujan, Maurício Pereira. Não, André tava, não. Não, tava o Pereira, Maurício Pereira. Aguinaldo. Aguinaldo Roca. É. E daí a gente foi jogar bola, se conheceu. O Guilherme Bonfante me apresentou você. Uhum. Guilherme Bonfante apresentou. A gente jogou bola num dia, no outro dia a gente tava tomando café lá no Lago da Batata. E você tava, falando pra mim que você não queria pegar todas as suas caixas de som, a empresa inteira. Caramba. Então, assim, acho que eu tive bastante sorte também de meio que ser introduzido nesse universo por uma pessoa como você, que tem um jeito de tratar as coisas também muito, muito afetiva. A gente se deu bem desde o primeiro momento. Somos compadre hoje. Oh. Eu sei que eu dou trabalho muito, eu ia falar muito uma besteira bom, agora. Dá nada. Eu dou muito trabalho pra você, mas eu acho que a gente se diverte muito. Dá nada, Cacão. Tamo junto. E, meu, um prazerzão, assim, além de tá explorando você aqui no Feito Música, né, pra gente ir ganhando esse uh-huh. espaço de entrevista aí com o Fernandão falando, o Miló ouvindo, pessoas que vocês conhecem também ouvindo e tal, que a ideia é da gente criar esse ambiente mesmo e falar dessas coisas, né? Tanto o músico vir aqui falar do instrumento, processo musical, a gente poder criar também, pensar num programa que a gente possa falar só de técnica, sabe? Que seria muito massa, sim, pensando aí sim. na Miló. Falar de, uhum. da parte técnica, como é que é, como é que as coisas acontecem, esse bastidor, né, que... Encanta, uhum. encanta e é bem interessante de trabalhar, né? Tá por trás do show, né? Show business, uhum. que agora mudou, né? Agora é driving. Tudo é moda, né? E aí, Evaldo, construindo, falando para você e também para toda a galera que estiver ouvindo, que a gente está construindo aqui e abertos para receber sugestões, sabe, críticas e qualquer coisa para... conseguir formar vários programas, diferentes tipos de programa, pensar em novas formas de colocar isso para o público também, para sair pô, desse... Tava, aliás, estava muito bom o programa do Educador lá, meu. Muito puxa, bom, Evaldo, esse foi um programa, o Conversa Dentro, foi um programa do Sato, foi um programa que a gente fez pela TV do Condô, né? A gente tem a Rádio TV Mundo Novo, então foi pela TV. Então a gente uhum. fez ao vivo na quinta-feira, que é o programa Conversa Dentro. O Sato vai convidar a cada 15 dias uma pessoa para falar desses e de outros temas que envolvem a gente no dia a dia. Sim. Então é, também é um movimento para a gente também ganhar com a televisão. Então a gente já tem dois programas e a gente uhum. pode pensar também daqui para frente em programas de música, mesmo de técnica, né? Falar de equipamento, falar de shows e juntar uma galera tanto para falar de uma coisa como de outra e no formato televisivo também. Então a gente já está com esses canais e que uma coisa legal para a gente, vou reforçar também, Evaldo, é a conquista da gente conseguir transmitir diretamente pelo site do Condô. E só para quem não entende isso, o caminho é bem, bem, bem difícil e complicado para quem não entende. E você mesmo participou aí, e dias que caem, que a internet não segura. Então agora que a gente está conseguindo essa estabilidade e esperamos que cada vez mais ter qualidade contando com uma pessoa como você, contando com o Fernandão, é claro que com o Max, com a Uli, que estão ajudando a fazer, o Maurício, que está aqui como locutor oficial. E claro, Evaldão, incrível. Manda um toque muito aí, meu bom. Velho. Você tem 2 minutos para falar tchau, você e a Uli. Falar tchau e a gente dá esse breakzinho, que daqui a pouco a gente tem aos vivos. E em seguida a gente tem um reprise do Três Orelhas na Estrada, para quem não ouviu ainda. Então vai reprisar o rock, né, Evaldo? Você pode legal. Falar um pouco e falar para todo mundo que isso tudo fica armazenado no site do Condô a partir de 2-3 dias que a gente consegue respirar, né? Então, tipo, segunda-feira a gente sobe tudo esse material pro site. Quem quiser ouvir ou mandar para amigos ouvir e tal, ou ouvir novamente, vai estar lá disponível no site. Então tá com você, Uli, tuas últimas palavras. Evaldo, você pode encerrar esse programa com a tua... Com o teu ganho, meu, o que é aquele programa, aquela energia da abertura, bicho, do Três Orelhas. É muito massa. Massa. Nossa, velho. Evaldo, a gente se diverte aqui, valeuzão. por esse programa. É muito massa. Muito legal ouvir da sua perspectiva. Ai, que bom, pô. Podemos fazer outros, porque as histórias vão pintando, algumas aparecem, outras ainda podem aparecer. Sim. Muito bom. Que bom. É isso aí, então, Evaldo. Você fala aí e tá com você. Tá. Um beijo a todos. Então, Evaldo se despedindo, a gente já entra com o Max direto. Tá com você, Evaldo. Beleza, agradeço aqui a oportunidade e mandar um beijo para todo mundo aí que ouviu e essas histórias, que é só um pouquinho de tantos anos de história. E vocês vão ouvir o programa do Rock, que tem umas coisas incríveis, hein? Não percam, hein? Não percam. E virão novos programas por aí, tá bom? Valeu, Evaldo. Beijo grande, Evaldo. Oito horas. Beijo a todos, beijo a todos e até já. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.